problemas vêm pra me atingir, só pra me fazer parar. Chego até me enfraquecer, sem forças pra caminhar. É que então me desespero, me ajoelho e clamo a Deus. Sinto sua presença do meu lado, me dizendo assim: eu estou contigo, pra que temer? Sou a solução para todas as coisas. Essa palavra aí. Hoje eu decreto a vitória. Não duvide nessa hora. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aqui. Eu estou contigo. Aqui temer. Se estás cansado, eu te dou poder. Stay.